Jerusalém, ó Jerusalém, cidade que eu almejo ir morar. Jerusalém, ó Jerusalém, lindas moradas que Jesus foi preparar. Jerusalém, ó Jerusalém, pela fé os seus portais estou contemplando. Só em pensar em você, ó querida Jerusalém, parece que em suas ruas estou pisando. Jerusalém, ó Jerusalém, cidade onde os crentes vão morar. Jerusalém, ó Jerusalém, cidade onde vamos com Jesus reinar. Jerusalém, ó Jerusalém, onde vou encontrar com meu Jesus. Só em pensar em você, ó querida Jerusalém, parece que estou vendo meu Jesus. Jerusalém, ó Jerusalém, cidade que almejo ir morar. Jerusalém, ó Jerusalém, lindas moradas que Jesus foi preparar. Jerusalém, ó Jerusalém, pela fé os seus portais estou contemplando. Só em pensar em você,